Panorama Agrícola para 21 de abril de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola de 21 de abril de 2014. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a paciência torna mais leve aquilo que a tristeza não nos deixa esquecer. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica de alimentação para o gado. Informações também sobre o plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. E na entrevista, conheça a Expovir em Iraceminha. Dica do dia. Produtor deve cuidar mais da alimentação do gado em períodos de outono, inverno e primavera, ou seja, nos meses à frente. Planeje o consumo de forrageiras de inverno, pastagens perenes, milho silagem e complementos se forem necessários. É hora das notícias. No noticiário de hoje, trazemos informações para você da primeira reunião nacional do Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, organizado pelo Ministério da Agricultura e também pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Plano ABC trata de tecnologias como a preservação dos solos, a recuperação de pastagens, a fixação biológica de nitrogênio e a integração lavoura-pecuária-floresta. Desde a implantação do Plano ABC em 2010, foram capacitados em todo o Brasil quase 20 mil técnicos e produtores rurais e financiados mais de 6 bilhões e meio de reais em tecnologia para o campo, totalizando mais de 23 mil contratos firmados. Esse é o Plano Setorial de Mitigação ou Redução e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura, por isso chamado de Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. O objetivo é a organização e o planejamento das ações a serem realizadas para a adoção dessas tecnologias de produção sustentáveis, para a redução da emissão de gases do efeito estufa no setor agropecuário. O Plano ABC é composto por 7 programas, 6 deles de tecnologias de mitigação ou redução de efeitos, e ainda um último programa com ações de adaptação às mudanças do clima. Os programas são de recuperação de pastagens degradadas, de integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos animais e adaptação às mudanças climáticas. Esses programas, essas tecnologias, têm financiamento do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A abrangência do Plano Agricultura de Baixo Carbono, Plano ABC, é nacional e seu período de vigência é de 2010 a 2020. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, fazemos contato com Jair Luiz Galon, extensionista da EPAGRE em Iraceminha, no extremo oeste, para falar sobre a Expovir, exposição do vinho e feira agrocomercial que acontece em Iraceminha de 25 a 27 de abril. Jair, qual é a participação da EPAGRE nesse evento? É, a EPAGRE, ela, desde que o projeto Fruticultura no município de Iraceminha foi implantado, né? A EPAGRE dá todo o apoio técnico para os produtores, né? E no sentido da feira, então, a feira ela tende a expor todo esse trabalho aí, né? Que são aproximadamente 15 anos, né? Que o projeto Fruticultura Uva foi implantado no município, né? Tende a mostrar o potencial do município e a EPAGRE como participante diretamente da assistência técnica aos produtores de uva, tende também a expor o seu trabalho, né, tudo que é desenvolvido durante o ano nesses pomares de uva, né? Jair, o que é mais forte no município? A produção de uva para sucos, uva de mesa ou ainda a produção de uva para o vinho artesanal? As nossas variedades de uva no município, ela é quase que exclusiva ainda para suco, né? É a variedade Concórdia, ou a francesa, mais comumente conhecida, né? Onde esta abrange em torno de 80% das áreas plantadas é esta variedade, né? Mas o pessoal utiliza essa variedade aí, juntamente com a variedade Bordeaux, para a produção dos vinhos artesanais, coloniais, que acho que chamam, né? Fazendo, então, um corte com 30%, 40%, até 50% com a variedade Bordeaux em cima da francesa, né, Concorde, para obter, então, o vinho colonial aqui da região tradicional, né? Jair, e que avaliação dá para se fazer desta safra da uva aí na região de Iracemi, na região do extremo oeste? Nós, diferentemente de outras regiões, a gente teve a felicidade, né, nessa safra 2013-2014, uma excelente safra, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Não tivemos maiores problemas com o clima, e então satisfação total dos produtores de uva aqui do município de Iracemi, né? E com relação ao projeto Fruticultura da Ipagre no município de Iracemi, além da uva, alguma outra fruta tem potencial? A gente desenvolve o trabalho em fruticultura, então, há alguns anos, e o potencial é para, além da uva, as frutas de clima tropical. Nós temos um microclima favorável, com a bacia do Rio das Antas, né, que margeia o nosso município. E então, produção de destaque, além da uva, temos pêssego, e o tropical, abacaxi e a banana. Essas seriam, então, as principais frutas produzidas no município. Correto. Jair, para encerrar nossa entrevista, alguma boa prática que o produtor usa aí, que é destacada pela Ipagre, recomendada pela Ipagre, que outro produtor em outra região possa também utilizar? Que sugestão você daria nesse sentido? Olha, o forte aqui do nosso município, né, que posso destacar, as práticas, as técnicas, elas não mudam de região para região, né? Mas o que dá para destacar aqui é a união, né, dos produtores de uva em sistema de cooperativa, né? Nós temos a Cooperativa Agroindustrial de Iracemi, a Cooperagir, onde os produtores estão todos associados a ela. Essa cooperativa, ela engloba, além da produção da uva in natura, ela possui uma agroindústria de suco de uva, né? Integral, sem conservantes, localizada no município de Iracemi, e também apoia a produção de vinhos em uma cantina registrada no Ministério da Agricultura, né? Então, o que eu posso falar para o pessoal adotar, né, é realmente a cooperação entre eles, né? A união de esforços para que a gente consiga atingir um objetivo. Sem essa união, os produtores trabalhando individualmente, é praticamente impossível você organizar desde a produção e industrialização até a comercialização, né? Individualmente, o produtor vai estar, de uma certa forma, nas mãos de grandes indústrias, né? E com esse sistema cooperativo, não. Aqui a gente consegue fechar o ciclo, né? Produção da uva, industrialização e comercialização, onde o produtor tem o seu produto muito mais valorizado do que a entrega simplesmente in natura, né? Muito bom. Nós agradecemos ao extensionista da Ipagre em Iracemi, Jair Luiz Galon, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, falando sobre fruticultura, produção de uva e de vinho, e destacando também a Expovir, exposição, feira de vinho e feira agrocomercial, dias 25, 26 e 27 de abril, em Iracemi, extremo oeste de Santa Catarina. Jair, muito obrigado pelas suas informações. Ok, a gente agradece aí o espaço, né, e desde já convidamos Estamos na quinta edição, né, da Feira Agropecuária, né, que é a exposição do vinho de Iraciminha, né, e todos os anos é um sucesso e convidamos o pessoal aí a participar dessa grande feira. Muito obrigado. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.